1923, cruza nível 1970. Chama o centro do Recife 128, decimal 8, alterna 125, decimal 1. 288, 25 lá no gol, 1923, bom dia. Bom dia, temos um voo, comandante. Obrigado. 93, a linha mantém, cabeceira no zero. Instantes 163, a linha mantém na 1-0. Bom dia, Romero Lima. Bom dia, decolou da Marcelo, vai direito na saída do Olive. Saída Gole, vigilância. O meu Romero Lima. É o Lima. A Visual, é possível prosseguir com o plano Visual, sendo 65, nível? A rumo de saída é 285. Na 285 no 065. Inicialmente você vai manter visual até o travete farol da barra e assim que possível sobe para o 065, plano modificado agora os 21. Romeu, Romeu Lima. Romeu Lima, prossegue na subida ou mantém o GPS? Mantenha meu pé no corredor. Possível? Ok, mantém meu pé, Romeu. Gente, eu vou precisar do estimado de pouso do Romeu Lima. Mantém 5221. Salvador, muito bom dia, gol no 888 para Juliette. Gol no 888, identifique dessa via chegada Mari para 2000 pés. Ajuste Mi 15 e forme localizador no 888. Descendo via para 2000, reportar no localizador no 888. Semana passou por São Judas, permanece sob vigilância, gol no 888. Gente, no 888. Tá 3163. Livre decolagem, escudo 221. Saída da EL, 3163. Saída da EL, tá 3193. Autoriza direto do Leuda, tá presente? Autorizado. Pronto, certo. Pro de Leuda. Passa 120 para 360, azul 4299. 319. Ciente, aguarde transferência azul. Aguardando. Ground, bom dia, American 980. American 980, go ahead. Sir, I'd like to put clearance on request to receive a, please. Three. Produtivo, você pode subir, né? Sim, mantém o pé, ainda mantém mil. Ainda mantém mil, Romeu Lima, confirma estimado de pouso. Positivo, vou manter meu pé, mando pouso aos 45 dessa hora. 45, gente. 221, decolagem 24, controle 199, decimal 8. Ciente 198, grato, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Trip 5221. Trip 5221, contato radar na decolagem, saída Gole, vigilância. Na Gole, vigilância, Trip 5221, só haveria alguma possibilidade de liberar a restrição de uma centena, 15 milhas, passaremos lá no 80. Negativo, tem aproximação pelo, por esse setor, e essa restrição é justamente para separar com o tráfego que está chegando. Ok, ciente, então vamos respeitar a restrição. 3521, muito obrigado. Nada. 663 para Nishitax, com 170 a bordo, alternando Galeão, 4 horas e 15 de autonomia. 3663, Índia Alfa, ponto espera 18,6, 1015, Boveado. Índia Alfa, ponto espera, chama-se 18,6, com 1015 ajustado, TAN 3663. 288, 251, azul 4299, obrigado, bom dia. Bom dia, bom. Obrigado. Cruza nível 150, chame o centro Recife em 128.8, alterna 125.1. 288.251.3304, obrigado, bom trabalho. Tiro left turn, Pucca departure, Aracaju transition, Salvador 119.8, and squawk 584.53. Clear to Recife at flight level 310. It's runway 10 and it's the Pucca departure with the Rockaju transition 119.8 squawk 5453 American 980. 10-1-1, report ready to start up in Pushback. Okay. Ocean 6311, front copy. Salvador Guarulhos, 360, Peruíque 50, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda direto, Bidev, controle 119, 8, e o transponder é o 5446 para o Ocean 63, 11. Gente, autorizado Guarulhos, nível 360, via Peruíque 50, decola da capital 10, curva direita, perfil da Dael, transpondo Leda, após direto, Bidev. Controle 19.8, transponder 5446, Ocean 6311. Correto, 6311, chame pronto, é o portão 1. Sempre vai botar para o pushback no portão 1, 6311. Fala, dono 0, tá 3663. Bom dia, Gol 982, informação Juliette. 982, identifique, desce via chegada Mari para 2000 pés, ajuste no 05, 1982. Tudo as vigilância, 982. Passa a posição Judas no momento, permanece sob vigilância, 1922. Ah, perfeito, muito obrigado. Vai cruzar o nível 960, chame o centro Recife em 128.8, alterna 125.1. Gente, agora chama o centro 128.8, 25.1, tá 3163, tenha um bom dia. Bom dia, bom. 663, decolada 30, 19 e 8, bom voo. 19 e 8, bom. Muito bom dia, o TAN 3663. 3663, contato radar na decolagem vigilância, 3663. 3663. Controle Gono 888, desvio, pequeno desvio, esquerda, ok? Autorizado. Obrigado. Controle TAN 3663, seria possível completar a curva direita na proa de Bidev? Negativo. Ok, negativo então, pronto. Tem que chamar o sol? Índia November Alpha, corredor forte até 20 milhas, confirme. Índia November Alpha, confirme, corredor forte até 20 milhas. Para cópia. Autorizado. Do Salvador, corredor forte até 20 milhas, pista 97, com primeira curva à esquerda, mil pés, 119.80131, Índia November Alpha. Controle, bom dia, o TAN 3602, Cienes da Juliette, até o 970. 3602, passou a posição Judas, a sua identificação, devia chegada a Mário para 2000 pés, ajuste no 015, forma localizador. 3602, TAN. Desce para 2015, chegada via Mário, reportará o localizador. 3602. Romeu Lima, controle. Cruza 5.200 pés em ascensão 065. Frequência livre para coordenação, Romeu Lima. Confirmando seu estimado de pouso permanece aos 4.5. Gente. Setor, frequência do centro 125.45, alternando em 126.85. Não há tráfego conhecido deste controle para informação, ok? Está livre de aliança, ajuste permanece no 015, fora do localizador. Ok, chamar o localizador, ajuste permanece no 015, 888. controle, o TAM 3602, solicito projetar. Tem a folha de mar em 3602. A controle Salvador 35414, informação Juliette, transferência. Bom dia. Cordial, bom dia, senhor de identificação 5414, vou ir na proa de onda. Prepare a chegada da Mari. O 5414 informa no ponto de descida. Gente, solicita voar direto ao mar, senhor, como foi autorizado anteriormente, é possível? Estimativo, é possível, proa de mar, autorizado 5414, contato radar. Vigilância a 13 milhas da posição coral. 5414. 714. Mantenha escuta. Tempo 5221, cruza nível 140, em ascensão 200, chame o centro Recife, frequência 28 decimal 8, alterna 125 decimal 1. Tempo 5221. Recife 288251, é o trip 5221. Muito obrigado, senhor. Bom dia, bom trabalho. Bom voo, até a volta. Grato, né? O meu Oscar Bravo, o controle. Estabilizado no 888. Complete a aproximação, torre, no 8 decimal meia. No 888. 2 Salvador, bom dia, voo no 888, estabilizou. 888, continue aguardando essa livre, uma centena com 10. Gente, vai aguardar no 888. Gente, o Fomclon recebe o seu transponder, o meu Oscar Bravo. É 3663, Recife em 128, decimal 8, alterna 1251, 3663. Recife 288, alterna 251, obrigado, um monte. Alfa Táxi, reportando espera. Pouso autorizado no 0, centena com 10. Pouso autorizado no 888. Aí, central, pequeno direito, gol no 982. Autorizado. Número 3, reduza para 1909, 3602. 1909, 3602. Alfa Lofiané 6311, no Box 1, no pushback, acionamento. Autorizado, 6311, chama táxi. Sim, chama táxi, 6311. Vitor India Juliet, meu cordial, informo passando através da ilha. Mantendo 0160, tem 07 da banda, passaremos através de Vera Cruz. Primativo. Reduz agora para 170 nós, tráfego 10 milhas à sua frente. Ativo de reduzindo 170, Santo 3602. Demotivo. Salve Salvador, bom dia, no 888, livre na Fox. Reporte antes da Juliette. Reportará. O localizador, o Bonalgo 82. No 982, complete torre no 8, decimal 6, no 8, no 982. Salvador, bom dia, o voo 982, na final da 10, baixou e travou. 982, chama a torre, 118, decimal 6, bom pouso. Eu achei que estava lendo, obrigado senhor, vai chamar na volta. Bom pouso, comandante. Chamador 14 para a descida. Trip 5414, desça via chegada Mário para 2010, 1015, o ajuste. Via chegada Mare com 1500, 5414. O senhor pode nos desobrigar a cumprir a restrição de velocidade em etapa, senhor? Autorizado. Seguiu performance da aeronave. Obrigado. Velocidade, só passar acima ou abaixo da velocidade? Alô, chamei a 3111 pro táxi com 122, 4 horas, alterna Galeão. É 311, direito, ponto de espera, 18.615, vou ver. Eu vi. Vi a Índia, ponto de espera, 1015, obrigado. Alô, chamei a 311. Através de Vera Cruz, o Índia Júlio. Índia Júlia passou através de Vera Cruz, mantendo 1.510 na proa de Paripe. A gente foi passando Paripe. Passaremos, Júlia. Confirme para a torre? São três. São três, obrigado. Estabilizou? Afirmativo. Chame a torre, no 8 decimal meia, tá? 3602. 86, obrigado, bom dia. Bom. 980, ready to push back, gate 11. It's approved, American 90, report taxi. Push approved, report taxi, American 980. Oi, bom dia, o TAM 3602, está duas do Índia Serra, baixou, travou visual na 10. 3602, bom dia, o ajuste 1015, vento uma centena com 12, tem pouso autorizado na 10. Teve pouso na 10, TAM 3602. 982, das 47, direito 219. 219, obrigado. Salvador, bom dia, é o voo 1982. Voo 1982, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, voo 1982. Corre o orçamento 319, ponte espera da 10, está pronto para decolagem. 319, ciente, mas é ponte espera. November Alpha, autorizada, né? E manter. Só pode esperar o OVEA 3 ou 9. Hotel Papa November Golf, confirme IPA. Three. E Papa November Golf, with copy flight level 280 to Sierra Bravo Golf Lima, QNH 1015. Então 4, no 982. Eu, Movember, Charlie,